andrecedesmoral.com.br. Baixe se quiser. Bonde do Canelo. MC Marley. Chama, chama. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Sexo selvagem é coisa de momento. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Sexo selvagem é coisa de momento. É só no pó, pó, pó, empurra, joga lá dentro. Só no pó, pó, pó, empurra, joga lá. É só no pó, pó, pó, empurra, joga lá dentro. No pó, pó, pó, empurra, joga lá dentro. É só no pó, pó, pó, empurra, joga lá dentro. No pó, pó, pó, empurra, joga lá dentro. Chama que é sucesso, bonde do caneco. É pra tocar no paredão. De novo, hein? A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. É sexo selvagem, é coisa de momento. A chuva cai lá fora, é sexo selvagem. É só no pó, pó, pó, empurra, joga lá dentro. Só no pó, pó, pó, empurra, joga lá. É só no pó, pó, pó. É só no poc, poc, poc, empurra, joga lá dentro. Só no poc, poc, puxa o salo, porra. É pra tocar no paredão. André Cedês, o moral de Ibicoara.